Começa agora aqui na Antena Web Livros com Tom. A seguir, não deixe de ouvir mais uma edição de Quarto Andamento. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 172. A partir de hoje temos uma ligeira alteração no nosso horário, mas apenas no nosso horário de reposição. Mantém-se o dia ao domingo, mas a partir de agora Livros com Rumo tem reposição a partir das 7 da tarde. De resto, pode sempre contar connosco em rumo.pt. O programa está disponível para audição e também para download, sempre que quiser. Na edição desta semana, retomamos um ponto antigo, ainda uma entrevista relacionada com as correntes de escritas que decorreram há cerca de um mês. E temos hoje então como convidado Onésimo Teotónio de Almeida. Como conclusão, realmente, para as correntes de escritas e a Livros com Rumo esteve lá, temos uma entrevista com Onésimo Teotónio de Almeida. Aparentemente, uma figura que faz a ponte entre duas gerações, a geração dos grandes intelectuais portugueses, como Eduardo Lourenço, Virgílio Ferreira, Jorge Sena, e um homem que também faz a ponte da geração mais moderna, ou pelo menos mais jovem, daquilo do que se pensa e faz e escreve à volta das várias componentes do que é, vamos lá, o pensamento ocidental, muito daquilo que passa pela área da literatura, da educação, que é o campo de atuação, vamos lá, que leva este ensaísta e professor português na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, em Rhode Island, a ter a sua intervenção, que passa também muito pela imprensa portuguesa. Lembre-se que Onésimo Teotónio de Almeida foi colaborador no início do jornal, o jornal mesmo, o semanário, o jornal, do Jornal da Educação, também com alguma presença no panorama educativo português, e ultimamente mantém uma crónica todos os meses na revista Ler, à volta dos livros e das preocupações que são a América a chegar a Portugal e à Península Ibérica, nomeadamente ao mundo lusófono. A entrevista desta semana tem como base o seu último livro, o seu último conjunto de ensaios de Marx a Darwin, A Desconfiança das Ideologias, uma edição da Gradiva. Onésimo Teotónio de Almeida reflete muito sobre a crise, aquilo que foi as preocupações do homem ocidental, o homem europeu, a contestação a partir do marxismo e até à última grande questão, ao último grande debate, que é o evolucionismo, Charles Darwin, a importância que o cientista inglês tem na dimensão do articular a forma que nós pensamos, ou pelo menos está a reenquadrar a forma de pensar o pensamento ocidental. Boa noite, melhores livros e melhores leituras. Onésimo Teotónio de Almeida nasceu no Pico da Pedra, na ilha açoriana de São Miguel, em 1946. Doutorado em Filosofia, é professor catedrático no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University, no estado norte-americano de Rhode Island. A sua vasta obra estende-se pelo conto, pela crónica, pelo teatro e com uns prosemas de primeiro. Das suas obras mais recentes, destacamos o livro de narrativas Aventuras de um Nabugador e Outras Histórias em Sanduíche, publicada pela Bertrand em 2007, e do ano passado, De Marx a Darwin, A Desconfiança das Ideologias, uma edição da Gradiva. Em 2009, foi-lhe concedido o prémio Seeds of Science, Ciências Sociais e Humanas. Boa noite, professor Onésimo Teotónio de Almeida. Obrigado por ter aceito o convite. E a primeira pergunta é o porquê de situar isto na crise das ideologias, pelo menos Paris, nos anos 60, Raymond Aron, e o colocar o dedo na ferida de une sainte famille à l'autre, quer dizer, É uma espécie de uma ponte entre duas margens inconciliáveis, ou é, pelo contrário, a lucidez do grande sociólogo francês a funcionar e a perspectivar um futuro que percebeu-se na altura, apesar de ser a destempo, pelo menos pelos destemperos da geração de maio de 68 e de alguma analítica marxista, acabou por ter alguma razão na observância que colocou e nas debilidades ao aparente teórico, nomeadamente de Karl Marx. Puxa, com uma introdução assim, eu sei que pelo menos a introdução leu o que não é normal na comunicação social. Quando a gente vai à comunicação social, o entrevistador manda-nos uma pergunta e a gente começa a falar, e tem normalmente a sensação de que ele não leu nada para além do título da capa e umas notas que lhe deram. E se você vem aqui citar o Raymond Aron e Dune Saint-Émile à Loutre e por aí fora, etc., pelo menos o prefácio está lido e a gente verá o resto. Já estou impressionado, já começo a gostar da conversa. Não sei se estava à espera de uma conversa muito professoral, académica, mas eu não sei falar assim, eu falo muito terra a terra. E é isso que se pretende, o Bom, mais informal possível. e então, porquê? Tratando assuntos sérios, como são, como é o Claro, caso mas não é deste preciso seu. falar numa conversa, não é Sim, preciso falar claro. com o assunto de uma maneira pesada. Nos anos 60, eu de facto lembro-me, quando operou-se no mundo ocidental uma mudança, e as pessoas sentem isso. Quem é que não se lembra da Revolução, do 25 de Abril, e do entusiasmo marxista por aí havia? Marx era tudo, mesmo que não se mencionasse Marx, era uma evidência marxista que dominava nos militares, dominava nos intelectuais, por todo o lado. Nós sabemos já imensa gente hoje que está em lugares de poder e que naquela altura o nosso Presidente da Comissão Europeia gostavam, nem sequer Marx era mau. Havia, de fato, um predomínio, Marx era Deus nos anos 60. Para uma camada intelectual, e 60 e sobretudo 70, para uma camada intelectual. Esta gente foi se afastando de Marx e hoje está numa outra, com outra visão do mundo completamente diferente. Portanto, não é nada, nenhuma descoberta do outro mundo vir apontar o fato de ter havido uma transformação grande na visão do mundo. Dos anos 60 e 70 para hoje. Esta visão do mundo tem, a mudança dessa visão do mundo tem consequências. Aquilo que as pessoas diziam, pensavam e faziam na altura não tem nada a ver com o que as pessoas dizem, fazem e pensam hoje. Aquelas pessoas que andavam nas marchas e em protestos e nas manifestações com cartazes a gritar abaixo o capitalismo, marxismo, etc., tinham uma visão do mundo que era completamente diferente daquilo que hoje dizem, fazem e pensam. Bom, eu fui buscar o Raymond Aron porque o Raymond Aron, na França, escreveu. Um sociólogo inteligentíssimo, e naquela altura escreveu um livro que foi completamente cilindrado pelos intelectuais do meio intelectual francês. Que era, ele, na França, tinha predominado durante muito tempo o pensamento existencialista, era Sartre, era Camus, um pouco Merleau-Ponty, eram os intelectuais preocupados com essa dominante existencialista e. Deles, um deles, Camus morreu, Merleau-Ponty ficou como era, mas Sartre virou para o marxismo e depois até virou para o maoísmo. Sartre teve em Portugal, toda a gente Se sabe. lembra Sim. Bom, dessa passagem. E o Raymond Aron fez um ensaio de uma clarividência extraordinária, dizendo que os intelectuais do mundo, e naquela altura do mundo significava do mundo França, estavam a passar de uma santa família à outra. Ia passar de uma santa família à outra, que era do existencialismo, o existencialismo é que era tudo, agora passaram para outra, e agora este é que é tudo, esta família é que é tudo, que é Marx e o marxismo. Mas o professor não pensa que a passagem dessa família a uma outra, ou seja, do existencialismo para o marxismo, era a passagem de um sistema flutuante, pouco sustentado em bases, num aparelho, vamos lá, um aparelho mecânico que o marxismo possibilitava, naquele sentido em que, por ser mais fechado, mais, vamos lá, imediatista na explicação da própria realidade, a partir de um aparelho estruturado, lógico, que o existencialismo não tinha, nomeadamente o existencialismo sartreano, é isso que é uma segurança e uma garantia. Eu não queria quase caminhar para esse lado extremamente... parece um pouco académico quase, mas eu vou usar uma linguagem mais simples, vou tentar explicar porque, do meu ponto de vista, vamos lá ver, eu ainda não acabei a resposta à minha pergunta anterior, que era, eu ia estabelecer um paralelo entre o que aconteceu naquela altura na França, que o Ramon Aron identificou como a passagem de uma santa família sagrada à outra família sagrada, que era do existencialismo e dos deuses do existencialismo aos deuses do marxismo, agora deixou-se Marx e o Deus é Darwin. E o meu livro é sobre isso. Bom, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre porque é que Darwin hoje é que é, e porque é que Darwin, que naquela altura não existia no cérebro das pessoas, não se falava dele, e ele era contemporâneo de Marx, porque é que de repente Darwin aparece na cena contemporânea. Bom, mas já agora eu vou dizer-lhe alguma coisa sobre isso. Do meu ponto de vista, tudo isto, não, obviamente, está a perguntar-me a mim, sou eu que falo e falo naturalmente do meu ponto de vista. Claro, claro. O que é que não é a lógica? Qualquer um desses temas, o existencialismo também tinha a sua lógica e o marxismo tem a sua lógica. Não é na lógica que há que está a diferença. A diferença estava em que o existencialismo deixava tudo um pouco no vago, no indeciso, no indefinido, e o marxismo aparece como, para mim, do meu ponto de vista, como um lugar, um espaço, uma visão do mundo a que as pessoas se podiam agarrar. E houve uma grande transferência no marxismo de gente que deixou a igreja, ou ainda estava na igreja, mas ficou interessada por um outro lado, uma faceta, a faceta ética do marxismo, que era a da justiça, a da igualdade, a da fraternidade, e essa faceta acabou por, entre os intelectuais, fazer o lugar da igreja. A igreja não conseguia responder a estes problemas, não conseguia atrair, cativar... Porque propunha um paraíso a posteriori. E agora vem o marxismo, e o marxismo coloca já ali na... esta geração que estava já muito influenciada por Nietzsche, muito influenciada pela gente que deixou o mundo medieval, por nós no mundo luso-brasileiro e mesmo ibérico, deixámos muito tarde o mundo medieval. Nós prolongámos o mundo medieval durante 400 anos, enquanto o mundo protestante virou moderno muito claro, cedo. Claro. Bom, e então aparece o marxismo como uma maneira de nós, aqui na zona ocidental e sul da Europa, que tínhamos uma tradição de solidariedade comunitária, comunitarista, agarrámos o marxismo como a nova igreja. Portanto, não é por o marxismo ter mais lógica do que o existencialismo. O existencialismo tinha a sua lógica. O que o existencialismo tinha era uma excessiva indefinição sobre... O existencialismo nunca conseguiu criar uma ética. O existencialismo, que parte do princípio que Deus não existe e que o que conta não é a essência, mas a existência, e que tudo está em situação, havia muita gente que, tendo saído do mundo muito organizado, do mundo muito estruturado, como era o mundo católico, não conseguia fazer a passagem de uma para a outra e não se sentiu bem com o existencialismo e preferiu o marxismo. Venham leis e homens de balanças, mandamentos da quem e da além mundo. Venham ordens, decretos e vinganças, deixem nós o juiz até ao fundo. Nos cruzamentos todos da cidade, A luz vermelha brilha inquisidora. Risquem no chão os dentes da vaidade e mandem que os lavemos a vassoura. A quantas mãos existam, peçam dedos para sujar as fichas dos arquivos. Não respeitem mistérios nem segredos, que é natural os homens serem esquivos. Ponham livros do ponto em toda a parte, relógios a marcar a hora exata. Não aceitem nem queiram outra arte que a prosa do registro verso ata. Mas quando nos julgarem bem seguros, cercados de bastões e fortalezas, hão de ruir em estrondos altos muros. E chegará o dia das surpresas. E chegará o dia das surpresas. E chegará o dia das surpresas. E chegará o dia das surpresas. E chegará o dia das surpresas. E chegará. Não é possível perspectivar que o marxismo, quando estabelece a analítica, logo imediata, logo nos finais do século XIX, logo com a Revolução Industrial, não tem um caldo, não tem um humus propício exatamente para colher, vamos lá, a lucidez e até animar muita de alguma intelectualidade. E sabe-se que os sentimentos de crise da transição do século XIX para o século XX também fazem muitas vezes olhar para o marxismo como, em termos de predisposição para perceber a realidade, é mais funcional do que propriamente algum vazio, algum hermetismo. Até a própria construção da linguagem explicativa ou teórica dos existencialismos, e falou aí bem de Nietzsche a anteriori, que é tudo demasiado hermético e longínquo para a imediaticidade que é requerida até pela própria realidade, a partir do advento das transformações económicas e sociais, que são o caso da Revolução Industrial. Bom, vamos lá ver se eu vou retomar aquilo que eu estava a tentar dizer. Eu estava a tentar seguir uma linha muito, que me parecia muito clara, que é o marxismo vem substituir a fé católica cristã por uma fé terrena. E, portanto, o marxismo apelou, conseguiu cativar aquelas pessoas que tinham fé. Sim, só que mudaram o foco da fé. E o foco da fé das pessoas passou a ser não no mundo extraterreno para além, mas no mundo total. Portanto, a novidade do marxismo está em levar para o mundo da Terra, do mundo do mundo, o entusiasmo, a crença, a fé que as pessoas tinham no outro mundo. Essa transição já tinha acontecido no mundo ocidental no tempo do protestantismo. Claro, claro. Max Weber contou. Sim, muito claro. Bem, que, naquela altura, quando eles acabaram com os conventos, quando acabaram com a piedade toda voltada para o outro mundo, e que quem quisesse ser santo, seguindo a tradição de Santo Agostinho, tinha que ir para o outro mundo, para o convento, e porque a vida era transitória, 30 anos não era nada, íamos perder a eternidade só por causa de 30 anos de gozo, etc. E o convento era a solução. Os protestantes acabaram com isso. Portanto, nós fazemos uma transição muito mais tarde, 400 anos depois, e depois não conseguimos fazê-la rapidamente, e, portanto, o marxismo aparece como uma transição. Que é, nós vamos fazer essa transição, mas vamos fazer uma transição mantendo, e isto que é curioso, que é interessante, que é mantendo alguns valores que vinham da tradição cristã e católica, e que era a preocupação com a ética e a preocupação com o outro. E o marxismo aí responde muito melhor do que as doutrinas individualistas que nós no Sul sempre suspeitámos e considerámos como inferiores, os individualismos utilitaristas do Norte, que nós somos mais solidários. Tínhamos essa ideologia, tínhamos essa crença, que éramos mais solidários, que nós éramos melhores. Ainda é, provavelmente, ainda funciona. não é? Porque nós somos melhores, nós pensamos no outro, etc. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, mas nós temos essa ilusão porque todas as culturas vivem dentro de ilusões. E uma delas é, nós temos essa, porque nós somos melhores do que os outros, porque nós somos mais solidários, etc. Nós não somos individualistas como eles, etc. E o marxismo apareceu com isso. O marxismo é e foi aqui neste país uma religião terrena. E funcionou durante muito tempo, mas aos poucos a religião terrena, também as pessoas foram perdendo a fé nessa religião terrena. Porque o marxismo assentava em crenças no ser humano que eram completamente ingênuas. Eu sei o que é que disse. Eu disse ingênuas, eram verdadeiramente ingênuas. Os seres humanos não são bons, como Marx pensava. Os seres humanos não são, também são bons, mas não são necessariamente bons, como Marx pensava. Marx pensava, como Jean-Jacques Rousseau, que o ser humano, o bom selvagem, o selvagem é bom, mas a sociedade perverte-o. É tendencialmente bom, mas há... E o marxismo pensava que os seres humanos também são bons, mas depois o capitalismo vem e perverte-os. É, claro. Ora, isso não é verdade. Os seres humanos são bons e maus, são capazes das coisas melhores e piores, mesmo entre as pessoas que se amam, são capazes de repente virar ao contrário, e são as mesmas pessoas. Portanto, a ideia de construir uma sociedade secular baseada na bondade das pessoas humanas, não sei o quê, uma sociedade totalmente irrealista, ideal e utópica. É muito bonita, mas o que nós sabemos hoje, por experiência, porque é muito fácil quando a gente olha para trás e vê, olha para a história e vê, a gente olha para a União Soviética, por exemplo, e para a China, a gente sabe as atrocidades que foram cometidas para que aquelas duas sociedades dessa uma imagem de sociedades que se preocupavam com a justiça, com a comunidade, etc. Fizeram isso a expensas da individualidade, da liberdade de indivíduos e mataram para tentar e afogaram, sufocaram milhares, milhões de pessoas para que passasse a imagem de sociedades, de serem sociedades completamente justas, honestas, decentes, etc. Nós sabemos que não era assim. Foram saltando as informações e nós fomos percebendo como é que era. Mas sem lhe quebrar o raciocínio, o professor também não admite, cita, aliás, neste seu conjunto de ensaios, um dos pensadores marxistas, ou não é bem pós-marxista, mas marxista, o caso do Louis Althusser, quando ele faz a revisão, ou tenta revigorar o marxismo, com o Lirle Capital, quando ele introduz essa noção que normalmente acaba sempre por consumir os intelectuais, que é a questão da dimensão dos aparelhos repressores do Estado. Ou seja, ele não admite aí que até o próprio marxismo pode tergiversar na aplicação, daí, vamos lá, a compreensão, entre aspas, como é evidente, para esses desvarios que depois o marxismo, ao assumir-se como... Louis Althusser é que foi um desvario. Louis Althusser foi um desvario. Ele era um intelectual e estava convencido que, ao fazer trabalho intelectual daquele, estava a fazer trabalho. E porque ele queria ser um trabalhador, como toda a gente, achava que trabalhava intelectualmente e trabalhava conceitos. E ele acabou em louco, mas já era louco antes. Ele tinha uma visão completamente dogmática. Ele era um marxista dogmático. Ele era um dogmático. E o pior das piores coisas que o marxismo pode ter é o dogmatismo que acontece também entre os cristãos. É o dogmatismo. As coisas são assim. Pronto, e há que aceitar, e não se pode discutir. E ele era um dogmático como Lenin e como Stalin. Felizmente, não teve a possibilidade tanto que o Stalin teve de mandar gente, matar gente. Mas, matou a mulher, mas isso é outra história. Mas, o que acontece é que o Louis Althusser ficou fascinado e enfatuado com essa capacidade de influenciar a cabeça das pessoas. A lógica, os raciocínios de Louis Althusser são de uma fragilidade confrangedora. Eu escrevi um capítulo de uma tese sobre ele e não queria andar aqui a falar sobre isso. De modo que eu considero o Louis Althusser um caso, um desvario, uhum. que captou muitos intelectuais, entusiasmou-os, a ruptura epistemológica, etc., que é preciso não saber nada de filosofia da ciência para dizer baboseiras dessas. Eu lembro-me, na altura, eu conversei com muita gente, aquelas pessoas que andavam envolvidas na ruptura epistemológica não entendiam bem o que é que isso era, mas exerceu um apelo enorme, toda a gente andou. Eu pergunto-lhe só, quem é que hoje faz caso de Althusser? Ninguém faz caso de Althusser. Ninguém vai. De modo que vamos deixá-lo enterrado, em muito paz, bem. Em paz e em sossego. Sim, sim. Porque o Althusser é nada mais, nada menos do que o levar ao extremo o marxismo. O marxismo é uma ciência. Sim, sim. Pelo menos. Está bem. Eu neste livro venho pôr em causa algumas coisas da ciência quando afirma como dogma. Eu sou contra a ciência dogmática e não vou aceitar de maneira nenhuma um indivíduo como o Althusser, que diz que o marxismo é uma ciência e que diz que tudo o que não é marxista é ideológico, porque a ideologia é uma mentira e a visão do mundo que não é marxista é uma mentira por ser ideológica. Isto é... Eu estou a dizer que houve essa interpretação naquele sentido. O Althusser, houve quem, pelo menos, acreditasse que Althusser tentou explicar as desvarias, o Gulag, nomeadamente, ou a possível leitura da existência do Gulag a partir até a própria existência, a perversão do aparelho repressor do Estado, seja ele qual for. Portanto, houve isto. No a entanto, primeira fase do Althusser é uma fase totalmente dogmática e ele advogava, ele disse bem claramente que o Marx tinha inaugurado o continente da ciência da história. Claro. Havia a ciência da história e a história não era nada mais do que a história da luta de classes. A única história que era válida é a história da luta de classes. Ora, quem tem a menor noção, a mais pequena noção da história e como é que a história funciona, sabe que uma das coisas que a gente sabe é que a gente não sabe exatamente o que é acontecer em meio. E quando alguém vem dizer que foi assim, e quando a gente sabe que não sabe bem se foi assim, é dogmático. E quem é dogmático, e o Althusser era dogmático. Ontem à tarde um homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para haver justiça e dos operários que sofrem, dos que têm fome e do trabalho constante e dos ricos que só têm costas para isso. E olhando para mim viu-me lágrimas nos olhos e sorriu com agrado julgando que eu sentia o ódio que eu sentia e a compaixão que eu sentia e o ódio que eu dizia que sentia. Mas eu mal estava ouvindo. Mas eu mal estava ouvindo. Que me importam a mim os homens e o que sofrem ou suponho que sofrem? Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros. Quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra pastam-nos. Quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra pastam-nos. Querer mais é isto, perder e infeliz ser. Se às vezes eu julgo que as flores sorriem, e se eu disser que o cantam. Não é porque eu julgo que há sorrisos nas flores e cantos no correr dos rios. É porque assim faço mais sentir aos homens falsos a existência verdadeiramente real das flores e dos rios, das flores e dos rios, das flores e dos rios, das flores e dos rios. Quando o professor situa Raymond Aron, quer dizer que aquela frieza do sociólogo francês, do grande sociólogo francês, já é a percepção que, de facto, é a abertura para outro espaço e abrir o flanco a outras perspectivas e outras... O que o Raymond Aron... Ele faz aquela crítica, porque ele depois também faz a crítica no ópio dos intelectuais. Sim, mas, o que é que acontece? Ele perspectiva isso, por um lado, ele aponta, de facto, a bala contra o marxismo, mas também está a possibilitar a existência de novas situações críticas que os finais dos anos 60 permitiram e os anos 70 deram aso, até revigoram com um renovado vigor a partir até da psicanálise, por exemplo, que depois acabam por chegar àquilo que o professor situou logo no início da conversa com a figura de Charles Darwin, que é agora o pensamento dominante. O paralelo que eu estabeleci, o que eu procurei estabelecer, foi... Tal como o Raymond Aron não foi na onda do existencialismo, porque achou o existencialismo um exagero, não foi e achou que os intelectuais se passaram sem grandes preocupações do existencialismo para o marxismo e creram um firmemente no marxismo, e ele também não acreditou. Também eu faço um paralelo. Tal como se passou do essencialismo para o marxismo, isso eram ideologias ferrenhas, fanáticas e dogmáticas. Também agora, eu não vou na onda de se passar do marxismo para o darwinismo, que é o que está a dar. E como é que é a explicação? O professor, que sabe-se que vem muito do pensamento anglo-saxónico, muito das escolas e universidades americanas, deriva daí essa pujança, desse novo farol para o conhecimento do homem, do próprio humano, que vem a descoberta. Primeiro, o mundo anglo-americano nunca foi na onda marxista. Marx vive na Inglaterra, mas ele nunca encontrou adeptos lá que valessem alguma coisa. Apesar de, ultimamente, haver lá uns teóricos... Há sempre todo lado, não, mas isso não. Nas literaturas, não sei o quê, não é sério. Ninguém os leva a sério. Então, nunca nos países nórdicos o marxismo teve qualquer implantação. O marxismo teve implantação em países agrários, a União Soviética e a China, e no sul da Europa. E eram países que não tinham feito a contrarreforma. Nos países da reforma, Marx não teve implantação nenhuma. Teve implantação na França, mas não foi nem nos agrários, nem nos operários. Alguns. Foi, ao contrário, foi os intelectuais. Os intelectuais. Então, tudo contra o que Marx disse. Portanto, não é possível continuar a salvar Marx quando tudo aquilo que ele profetizou estava errado. Às tantas... Temos que admitir, caramba, ele profetizou tanta coisa, não está certo, diz, ah, não, mas vai ser, está bem, se vai ser, eu não sei, eu só sei que até aqui não foi. Sim. Bom, então, no mundo anglo-saxónico, caminhou sempre noutra direção, e os anglo-saxónicos são muito, têm uma grande tradição empírica, muito empírica, e não vão em devaneios teóricos de grandes construções, não entendem as construções enormes alemãs, influência platónica, tudo aquilo que começa por cima, etc. Se há dois países na Europa que são antagónicos, é a Alemanha, começa por cima, tudo é transcendental. Começa por cima e desce. E os ingleses começam por baixo e nunca chegam lá acima. É como se a Alemanha fosse platónica e a Inglaterra fosse aristotélica. Aristóteles, sendo discípulo de Platão, nunca conseguiu perceber como é que se começava de cima, achava que tudo devia ser construído a partir de baixo. Toda a tradição britânica é construir as coisas a partir de baixo e essa tradição passou para a América, passou... Então, a ciência moderna é um produto, e não estou a inventar, é um produto do mundo anglo-saxónico. Deste espírito, desta forma de estar. Sim. É verdade que nós tivemos a nossa fase em Portugal, tivemos a nossa participação no período de descobrimentos. É verdade que os gregos, Aristóteles já tinha falado bastante sobre a experiência. É verdade que os chineses e mesmo os árabes já tinham dado... tinham contribuído para uma certa... mentalidade empírica, mas foram, de facto, os ingleses quem fez isso. Bom, então, essa tradição anglo-americana do estudo empírico levou uma quantidade de gente na área da biologia a, não muito interessada no marxismo, nem nas ideias teóricas, nem nos leus compêndios, começaram a fazer estudos das sociedades animais. E começaram, ao fazerem estudos das sociedades animais, fizeram aquilo que os empiristas fazem. Vão para o campo, analisam, medem, criam todo o tipo de situações para fazer observações, registadas em pormenores, e começaram a observar muitas peculiaridades do comportamento dos animais. E depois começaram, aos poucos, a construir dados e mais dados e mais dados e começaram a teorizar. Os animais não são coisinhas tontas, patetinhas. Quanto mais a gente observa os animais e a sociedade dos animais, mais a gente percebe que os homens, afinal, não são muito diferentes. Nós temos ali sociedades complexíssimas, animais com dimensões psicológicas, sociais, rituais até quase poderá. E então, aí nós não aparecemos nesta cena como seres muito superiores a eles. Como uma novidade ou a exceção. E daí começam assim, então nós somos muito mais animais do que pensamos. E começa a haver uma extrapolação, que é, começa a usar-se o argumento da analogia. Os seres humanos fazem assim, assim, assim. Se a animalidade que a gente encontra nas sociedades dos animais, afinal, se a gente reparar bem, está presente nas sociedades humanas, como é que a gente pode pedir que as sociedades humanas sejam isso, essas idealistas, utópicas, etc, etc, etc, se eles partilham com os animais certas características, de certas dimensões que têm todo o ar de ser genéticas. E se são genéticas, são inultrapassáveis. Claro. E começa esse novo paradigma a criar-se, que não vem de Marx, não vem de Sartre, não vem de ninguém, vem de se estudar as sociedades. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às talas, larpou, trepou às talas. Que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudando de rumo, mudando de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudando de rumo, mudando de rumo, já lá vem outro carreiro. Sentido diferente, a formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boleu abriu as gâmbias, Boleu abriu as gâmbias, para trepar as varandas, para trepar as varandas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro, mudando rumo, mudando rumo, já lá vem outro carreiro. Mudando rumo, mudando rumo, já lá vem outro carreiro. Carreiro anda a roda da vida, a formiga no carreiro anda a roda da vida. Caiu em cima, numa espinha ela caída. Caiu em cima, numa espinha ela caída. Furou, furou a brava, furou, furou a brava, numa cova que ele estava, numa cova que ele estava. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro, mudando rumo, mudando rumo, já lá vem outro carreiro. Mudando rumo, mudando rumo, já lá vem outro carreiro. Muita da questão da biologia, das discussões à volta disto, é feita sempre num código demasiado, vamos lá, fechado para o cidadão médio, o leitor médio. E para dizer o quê? Gostaria que explicasse, a conversa está a ser fascinante, mas pronto, não temos também muito tempo, mais ou menos um debate que gira à volta dos Estados Unidos e há determinado tipo de biólogos e sociobiólogos, e todo um moleque de teóricos, mas nomeadamente quero citar dois deles. Um deles, famosíssimo, o Richard Dawkins, porque o professor também cita aqui no seu livro, que de facto o gene não tem consciência. De facto, não há consciência, mas Richard Dawkins é possível interpretar quando ele faz de gene selfish, ou seja, a tradução portuguesa, o gene egoísta, que ele está a tentar passar no limite da sua análise, do seu campo experiencial, que, de facto, este gene egoísta, por ter o adjetivo egoísta, já tem essa ou admite essa possibilidade do gene consciente, por um lado, e, por outro lado, até que ponto é que a militância, por exemplo, de Richard Dawkins ou até de Sam Harris, quando eles começam depois a banir o sagrado daquela vivência do quotidiano de todo o indivíduo, que era, ao fim e ao cabo, a relação que o homem e o indivíduo têm com o seu exterior. Há dois níveis aí. Um é o nível biológico. Uhum. E o nível biológico tem-se discutido muito a questão da metáfora do egoísmo. Uhum. Se é uma metáfora e as pessoas agarraram, o gene é egoísta, bem, não me importo, deixa o gene ser egoísta, porque eu já, há pouco na conversa, expliquei que o facto das coisas serem assim é completamente diferente da questão das coisas devem ser assim. Se eu não quero que as coisas sejam assim, ninguém me proíbe de lutar contra elas. Eu tenho que ser realista e perceber que se elas são assim, eu tenho que lutar com elas como elas são. Eu tenho que arranjar outras armas. E, portanto, nós não somos obrigados na história a seguir as leis da natureza e não temos feito assim. Todas as invenções da tecnologia são uma violação da natureza. A luta pela saúde é um exemplo. De modo que, também, se o gene é egoísta, não tem que ser egoísta. Ele vai, naturalmente, o gene ter instintos egoístas de solução das questões. Mas chega uma altura que diz assim, meu amigo, tu és egoísta, também eu. E, portanto, se tu és e aquele e somos, como é que a gente vai resolver essa questão? E, às vezes, é melhor dizer assim, ouça, Embora é melhor para cada um de nós se nós nos juntarmos e fizermos assim. Portanto, está aqui a criação de uma estratégia conjunta de cooperação para que todos beneficiem. Ora, não é preciso muito mais do que isso para a sociedade. Claro. Desde que o indivíduo trate da sua família, dos seus filhos, não sei mais o quê, mas quando é preciso fazer coisas em sociedade, não precisa muito mais. Eu não preciso que toda a gente venha aqui armar-se em frade na rua, a transformar-se em devoto. Não, desde que cada um, na procura dos seus egoísmos, se aperceba de que a sociedade ganha muito mais se cooperar com os outros. Uhum. Muito bem, qual é o problema de chamar egoísmo? Não tem problema nenhum. É só isto. E agora a questão é melhor matarmos uns aos outros ou pensarmos assim, vamos ser pragmáticos e claros. Muito bem. Há coisas que são melhores. As catedrais foram construídas porque houve cooperação. Uhum. Se eu ficar no meu cantinho, tu no teu, não vamos fazer mais nada do que uma capelinha lá no teu canto. Claro. E, portanto, racionalmente é possível convencer as pessoas a pensar assim. Há coisas de que todos nós beneficiamos. Um orfeão a cantar tem muito mais impacto que um indivíduo de voz média, mas epá, vamos cantar em conjunto e a gente percebe que depois de cantar em conjunto a gente diz, epá, o que nós conseguimos é preciso ensaiar, é preciso fazer assim. Ah, pois, tu tens a tua família, tens os teus filhos, custa muito, mas vamos lá, faz um sacrifício depois, aquele espetáculo, a gente poder gravar uma coisa em conjunto. E isso, portanto, não há problema nenhum. É possível criar uma sociedade seguindo normas, assim, com base nos conhecimentos que hoje temos da ciência, mas percebendo que há uma outra coisa, que é outro nível, que é o da ética. As coisas são uma coisa, mas devem e podem ser outra. Uhum. E se elas podem ser outras, nós queremos fazer, vamos fazê-las. Uhum. Portanto, as pessoas que, ao falar na sociobiologia, queriam destruir a ética, isso é que é importante, não a destruíram. Porque a conversa da ética olha para as coisas de uma perspectiva que não tem nada a ver com a ciência. A ciência funciona ao nível do as coisas são assim, são assim. E a ética funciona, mas devem ser assim. Deve ser assim, claro. E se eu quero mudá-las, vamos mudá-las. Portanto, é o livro, se eu dissesse alguma coisa que esse livro procurou fazer, é dizer assim, muito bem, deixa-me bem, os cientistas estão a demonstrar que é assim que nós somos, etc, etc, etc, etc. Mas ele disse, olha para trás, para o passado da história, nós não fizemos assim sempre, porque nós achamos sempre que nós todos acreditamos, nós todos quisemos transformar e mudamos e fazer. E, portanto, se é assim, se foi, porque é que a gente não há de procurar fazer uma coisa melhor do que uma sociedade animal, uma aldeia dos macacos? A gente pode fazer uma melhor. A gente não quer mais a situação do nazismo, a gente não quer os gulags, a gente não quer... Agora, depois vai acontecer, é a luta pelas visões que cada um tem, muito bem, mas ao menos, pronto, são visões, vamos dialogar, etc., tentar, de uma maneira democrática, arranjar um modelo de sociedade em que a gente deixe o espaço para a liberdade individual, mas também para a comunidade, para assegurar a cada um o exercício da sua liberdade, seja lá como for, na religião, e a quem está a religião, na religião, contra a religião, gay ou não gay, preto ou branco, da esquerda ou da direita, tudo bem, desde que haja um espaço, e aí é ética, eu digo tantas vezes, é ética, são as normas de trânsito. Desde que a gente decida que vai conduzir pela esquerda e o outro pela direita e sai aqui e se para acolá, o que vai dentro do carro cada um é com cada um. Cada um, claro. Mas nós temos que criar uma ética que permite a livre circulação do tráfego para cada um ir para onde quiser. Eu não sou responsável porque é que vai dentro do carro, do porta-bagagem de cada um, os passageiros que vão lá dentro. Agora, eu, quando estou na rua, não quero que venha um indivíduo na minha direção bater de frente com o meu carro. Eu vou por aqui, tenho direito de ir por aqui, tu vais para ali. E a ética, essa é a construção racional da ética que nós conseguimos e que podemos fazer. Eu não posso impor mais além disso. Eu não posso ir dentro do seu carro e dizer assim, você não pode ir vestido dessa maneira. Você não pode cantar essa música dentro do seu carro. Você está fechado dentro do carro, estão a gritar lá e ninguém mais ouve. E vocês estão a fazer... Não tem nada com o que vai lá dentro. Eu não sou responsável por isso. Eles é que são responsáveis. E, portanto, porque em última análise, cada indivíduo é responsável por si. Mas, em sociedade, há que respeitar os outros que também são responsáveis por também si. São os... É isso. São essas as preocupações de fundo deste livro. Professor, estamos a aproximar do final da nossa entrevista. Não gostaria de deixar de aproveitar a circunstância. Duas alíneas. A linha A, Darwin e os Açores, e Sena de Freitas, Nogueira Sampaio e Armando Furtado. Você leu mesmo. O professor presta-lhes uma homenagem no seu livro também, a estas figuras. uns para justificar a fé que tinham para contrariar Darwin, Sena de Freitas, outros morreram de uma forma abrupta e relativamente jovens, outro médico e reitor do liceu da Terceira. Estou emocionado. Homens que se preocuparam com isto e a segunda linha B, o próximo projeto ensaístico ou aquilo que olha, o anima de momento. Eu devo dizer que estou emocionado porque vejo que leio o mesmo livro e isso para mim é um consolo porque não é nada normal isso acontecer na gente da rádio, as pessoas vêm, fazem perguntas e daqui a gente sabe que são perguntas dentro e a gente tem que fazer um frete e tal. E eu vejo que comecei a ficar impressionado desde o início e vejo que você lê o mesmo livro. Bom, são dois apêndices porque não tinham que estar no livro, mas eu tinha escrito aqueles ensaios, um no Congresso de Homenagem a Sena Freitas e o outro lá nos Açores, porque o Darwin esteve nos Açores, passou lá, etc. E eu achava que era um apêndice interessante, Darwin em Portugal e também o darwinismo nos Açores, que é curioso, porque existem debates, não acontecem muitos debates aqui no continente, mas nos Açores existem debates sobre o Darwin e o darwinismo e eu achei que era interessante e são casos curiosos, que há um que é totalmente darwinista, que é o Ruda Furtado, que morre aos 32 anos e é um fanático darwinista e defensor. Há o outro que é um anti-darwinista, que é um professor lá no seminário, que é completamente anti-darwinista e que faz a defesa tradicional, e depois também há o outro que é uma situação diferente, que é o Sena Freitas, que é padre e que vai para a Inglaterra de propósito estudar com o Thomas Huxley, que era o grande divulgador e ele vai estudar para ter argumentos para refutar, etc. E ele até toma uma posição muito interessante, porque ele não tem problemas nenhum com a evolução até o aparecimento de um homem. Ele tem problemas é quando aparece um homem, que ele acha que o Darwin não tem fundamentação empírica suficiente para defender aquilo que defende. Bom, de modo que eu não procuro naqueles dois apêndices finais, eu não procuro fazer nada a não ser estudar e achar que ainda tenha sido interessante que fosse preciso passar 100 anos para que em Portugal se debatesse aquilo que aquelas pessoas estavam dependendo naquela altura. Claro. Ninguém fazia caso. E, no entanto, há 100 anos, nos Açores, aquelas é uma coisa curiosa. E lá estão os três tipos, que ainda hoje ainda existem. Era só isso. Projetos, a sua pergunta sobre projetos atuais. A maior parte desses ensaios estavam já escritos há muito tempo. Eu ensino sobre isso há 30 anos. O que eu estou a procurar fazer nos últimos tempos é estou a ficar mesmo velho, a caminho do fim, a 63 anos, não posso ter muito tempo, nem toda a gente é o Mandela Oliveira, e então eu estou a procurar reunir os ensaios, porque tenho estas coisas todas escritas, publicadas por aqui, por ali, dispersas, por tudo quanto é sítio, são centenas de ensaios. E o que eu estou a procurar fazer nos últimos tempos é, em vez de. Eu queria não escrever coisas novas e começar a juntar, a organizar, como fiz com este livro. Só que não tenho conseguido, porque eu passei o último mês antes de vir para cá, desde que vim a Portugal uma vez há 5 semanas, e escrevi 11 textos novos, e estou sempre a jurar que não quero escrever os textos novos, só quero reunir os antigos e organizá-los. Bom, mas no fundo eu continuo a ensinar, a lecionar sobre estas coisas e era tentar pôr em volume, eu tenho 10 volumes, este é um só, não sei se vou conseguir, eu gostava de ter tempo para fazer, porque são problemas desses, questões dessas, para mim essas coisas apaixonam-me, eu acho que são apaixonantes, fazem parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, mas também devo dizer, olha, é a primeira vez que eu tenho uma entrevista na rádio em Portugal com esta profundidade, as outras têm sido mais ou menos, olha, conversa aqui e acolá, né? De modo que não tem gerado o debate que eu esperava que fosse gerado, porque a sociedade portuguesa tem muita pressa, corre, não lê, não tem tempo de ler, etc. Pois, sim. Os jornais, os grandes jornais não falaram nisso, nos blogs aqui e acolá, os jornais não, nenhum dos grandes jornais fez recensão ao livro, eu fiz entrevistas na rádio, mas foram todas assim, a primeira vez que eu fiz uma entrevista com alguém que leu o livro, princípio ao fim, dou por bem empregado o meu tempo. Em meu nome pessoal e em nome principalmente dos ouvintes e da Rádio Universitária do Minho, agradeço toda a atenção e a disponibilidade que o professor Onésimo Titone de Almeida teve, principalmente com os ouvintes. Quando quiser, conversas informadas dessas com muito gosto. E assim termina mais uma edição de Livros com Rumo. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Entretanto, pode sempre contar connosco em rumo.pt. Tenha uma boa noite.